o que fazer da minha vida sem você. Se a nossa casa, a nossa família, a nossa filha, a nossa história se perder. Você me deu mais um prazo, mas entre nós nunca acontece por acaso. Pra que tanta briga? Por que das intriga? Essa é minha profissão, cê sabe que as mina ligam e eu não posso ignorar. Mas logo elas esquecem. E no fundo essa parada fortalece a nossa relação, porque nós temos pés no chão. Mas se você parte, leva parte do meu coração. Tô na sua mão, então para de bobagem. Contigo sou verdadeiro, pras outras um personagem. É só ilusão, fruto da imaginação, onde você que é a fonte de inspiração. Vem me dar a mão, vamos apagar a cicatriz, porque minha arte é pra fazer você feliz. Estamos por um triz, mas eu não vou desistir de você. Preta, tem o nosso bebê. Então me diz o que fazer da minha vida sem você. Se a nossa casa, a nossa família, a nossa filha, a nossa história se perder. Então mina, não sei como que você não entende. Eu peso nas paradas da vida oficialmente. Levei pra mente, nem era pra dar errado. Minha falta de tempo foi pra adiantar seu lado. Aquela aliança foi resultado de fidelidade, sinceridade, você na atividade. Marcando em cima pras mina não vim de bobeira, porque eu sou correria de domingo a noite inteira. Besteira, cê não pensou, achou que eu ia desfazer desse amor. Valor a gente tem que dar quando tem na mão. Se toda vez que cê sai, algo de mim também vai no chão. Então, me diz o que vai ser de nós. Meu corpo te chama e clama por um momento a sós. Saudade vem com voz, canção e melodia triste. E essa eu fiz pra você ver que nosso amor existe. Então me diz o que fazer da minha vida sem você. Se a nossa casa, a nossa família, a nossa filha, nossa história se perder.